boca do nosso avô, sempre com a mesma história, querem nos convencer que as coisas estão diferentes, em que nível, cadê? Eu vim buscar o que é meu. Essa mudança, só vejo a covardia somada à arrogância. É muito claro que eles querem maquiar as diferenças que estão a nos massacrar. Não somos reconhecidos como nada. Bota fé que com certeza nosso perfil não se enquadra. Uma lista, eu digo, é sempre o que eles têm. De 0 a 10, qual o seu número? Sem nada, sem terra, sem direito, sem respeito, sem nada, sem. Da terra trazidos pra cá, o Atlântico Negro é quem vai revelar o caminho traçado em linhas de alto mar. A história que os livros não vão te contar, diáspora africana se disseminar, DNA do gueto vai identificar, o código genético vai comprovar a linhagem, a dinastia da mãe África.